mais. Agora eu que decido aonde eu vou. Não, não, não suporto mais. Prefiro andar sozinho como sou. Andar de madrugada feito traça, feito barata, feito cupim. Dizer pra mim que eu gosto mais de mim é que eu sou assim. E não tem jeito, vai sair da minha vida. Você vai ter que mudar da minha casa de atitude e chegar. Ainda mais agora que eu vou viajar pra me livrar de você. Não quero mais ser seu amigo, nem inimigo, nada. Andar de madrugada feito traça, feito barata, feito cupim. Dizer pra mim que eu gosto mais de mim, que eu sou assim. E não tem jeito pra entrar na minha vida. Você vai ter que mudar, oh, da minha casa de atitude e chegar. Ainda mais agora que eu vou viajar pra me livrar de você. Não quero mais ser seu amigo, nem inimigo, nada. Pra entrar na minha vida, você vai ter que mudar, oh, na minha casa, os meus amigos e chegar. Ainda mais agora que eu já viajei e me livrei de você. Não quero mais ser seu amigo, nem inimigo, nada. Pra você é o fim da estrada, com você fechei a tampa, oh, da minha casa, os meus amigos e chega. Ainda mais agora que eu vou viajei e me livrei de você. Não quero mais ser seu amigo, nem inimigo, nada. Pra você é o fim da estrada, com você fechei a tampa, oh. Chega no dor, chama no dedo que eu não dou. Ainda mais agora que eu vou viajar e me livrei de você. Não quero mais ser seu amigo, nem inimigo, nada.